É assim que é, de rolê, sabadão, na garupa, rabetão, vilão. Chama atenção pelo trajes, com chave, perito, grau de uma mão, malandragem, destaque, picadilha de ladrão. Vem se bater, zigue-zague, com motor cheio a milhão. E a liberdade do mundo domina a situação. Do nada rouba minha brisa. É please. Calma, mozão. Calma, calma, mozão. Vai, parou. Vem me pegar. O chavete tá na bota. Segura que o guidão pilota. Confia no vilão que toca. GS, bebê, quero ver me pegar. GPS calculando a rota. Bandida na curva, ela joga. Mas peço que ela se acomoda. Que esse cruzamento nós vamos vara. Chavete tá na bota. Segura que o guidão pilota. Confia no vilão que toca. GS, bebê, quero ver me pegar. GPS calculando a rota. Bandida na curva, ela joga. Peço que ela se acomoda. Que esse cruzamento nós vamos ver. Parou? Segurou? Que esse cruzamento nós vamos ver. Oi, Gustavo, bate. Ah, CK. Esse cruzamento nós vamos ver. E aí, CK, solta a batida novamente. É dele, ó. E a menina balançando uma bunda com seu pontinho na mente. É do verde do gordo. É assim que é. Rolé, sabadão, na garupa, rabetão, vilão. Chama atenção pelo traje, com chave, perito, grau de uma mão. Malandragem, destaque, picadilha de ladrão. Vem te bater, zigue-zague, com motor cheio a milhão. E a liberdade do mundo domina a situação. Do nada rouba minha brisa. É please. Calma, mozão. Calma, calma, mozão. Vai, parou. Vem me pegar. O chavete tá na bota. Segura que o guidão pilota. Confia no vilão que toca. GS, bebê, quero ver me pegar. GPS calculando a rota. Bandida na curva, ela joga. Mas peço que ela se acomoda. Que esse cruzamento nós vamos vara. Chavete tá na bota. Segura que o guidão pilota. Confia no vilão que toca. GS, bebê, quero ver me pegar. GPS calculando a rota. Bandida na curva, ela joga. Peço que ela se acomoda. Que esse cruzamento nós vamos ver. Parou? Segurou? Que esse cruzamento nós vamos ver. Oi, Gustavo, bate. Ah, CK. Esse cruzamento nós vamos ver. E aí, CK, solta a batida novamente. É dele, ó. E a menina balançando uma bunda com seu pontinho na mente.